64 por Maceió 360 Perisco 58, até Aragua após direto, decola 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O controle em 119.8, a torre em 118.95. Seu código 5404-1134. Tome para o posicionamento, gol 1134. White Cop now. Ready to copy, Rubacil 4. Field to Madrufa, level 270, initially 270. The way up the risk 50 to Mossoró, then via flight plan route. After takeoff, runway 10, left turn, Momo departure, Mike Oscar, Momo departure, Gebit transition, Golf Echo Bravo India Tango. Gebit transition. Shoulder departure frequency 119.8 and tower 118.95 and squawk code 5403. Delta 084. Okay, you said 2x3. I just understand flight level 370, the mono to my Sierra Sierra, mono departure, TV transition, 119.8 and 118.95 and the score 5403. Okay, so departure 119.8 and tower 118.95. Departure at 2 star to opposite 4. I could you for a start. Salvador, boa noite, tá 3178, vem pro next one. 3178, táxi em frente. Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio, TAM 3178. Alfa, Juliette, reporta para ingresso para 3178. Táxi autorizado para o ponto de espera dano zero via Índia e Alfa, quando pronto chame torre 1895 ou Chaner 6224. Autorizado Índia Alfa para o ponto de espera dano 1-0, quando pronto torre 1895 ou 6224. Boa noite. 3178 ingressa via Juliette, portão de número 5, 3178. Para o portão 3. Salvador, Aeropacil 4, I understand we are clear for push. We are clear to push, which I try to text Aeropacil 4. We have for push now, Aeropacil 4. 34, aguarde um minuto para push. 1-1-3-4. Salvador, Europa City 4, we are ready for taxi. Taxi approved by Manipo, India and Alpha, on chart tower 118, this one, Alpha, Europa 084. So, for taxi 11895, Europa 084, buenas noches. Isso, vai passar cauda. Após o mesmo, o senhor já pode executar o pushback. É um Alfa 330 que passa a cauda aqui. Está saindo o setor oposto aí do pátio. Vai em direção ao ponto de espera, ok? Então vai contornar o terminal. Vai passar a sua cauda pela Índia. E assim que liberar já a interseção, o senhor pode executar o pushback. No 723, boa noite. Sente do tráfego. Continue o táxi reporte antes da Juliette. No 723. Aguarde o tráfego no sentido contrário, assim que ele liberar, só ingressa e pro portão 7. Aguarde para ingresso no 723. No 34, reporte para o ataque. Boa noite, táxi em frente, mantém antes da Juliette no 868. Atento da Juliette, boa noite, boa noite. O gol no 723. Você tem como efetuar o giro aí e retornar para o pátio 3? Exatamente, me equivoquei. É pátio 3 o seu destino. livre ponto de espera, dono zero, Índia e Alfa, quando pronto, chame torre 1895, uma boa noite, 1134. O 723, fica atento ao sinalizador na entrada do pátio 3. No 868, seu portão será o 01. Via Juliette, está livre, o 868. 01, via Juliette, o 868. Livre táxi, reporte antes da Juliette para ingresso, Rio 5972. Reporte antes da Juliette para ingresso, 72. A Juliette, 5972. Livre ingresso, parte de cargas, fique atento ao sinalizador. 72. Solo. Eu fiz a chamada em 234. Paulo Salvador, boa noite, Gol no 098, Livron. 098, táxi em frente, Alfa Juliette, portão 2. Tá livre, ingresso, portão 2. Gol no 098. decimal. Uno, três, quatro, nove, um, dois, sete, decimal. Salvador, boa noite, Alta 3600, Detona. 3600 em frente, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 04, 3600. O equipamento é um Airbus 320, a resposta de 3-4. Salvador, muito boa noite, eu vou 1170. Boa noite, Codina 390, Campina Grande. 39? Firmo. Que aguarde só um instante. Codina, você tem a nossa saída prevista? É Pucca com transição Aracaju. Pucca Aracaju, sim, 1170. Na escuta? Na escuta? Corrija, Pucas e Par, ok? Pucas e Par, sua rota é Pezulu 10 até Neuma, então é Pucas e Par a sua saída. Pucas e Par, obrigado. Solo? Não, escuta. O 39 não foi possível, tem um 370. Afirmativo. Campina Grande 370. A Pezulu no zero até a posição Neuma após direto. Decola no zero com curva à esquerda. Saída Pucca, transição Zipar. Frequência do controle em 1198. Torre em 1198. 95. Seu transponder 5422, gol 9170. Ok, estamos atualizando o nível 370 para Campina Grande, depois do 10 até Nilma, após direto. Decolada 10 com curva esquerda na Puca de Par, 198, controle 1895, torre e 5422, transponder para o gol 9170. Estamos pronto para o estacionamento, 9170. Bora, valeu. Salvador, Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, Salvador. Ok, boa noite. X-Ray Fox está parqueado aqui no 05. Solicita aí autorização para ser rebocado para a posição 07. 07 aí do Pachono, correto? Afirmativo, do 5 para 7. Só um instante, aguarde um instante. E aguardando. Salvador, Chanel 62, 12, 12, 12, 12. 6212, táxi Alfa, Juliette, pátio 3. Para o pátio 3, fique atento ao sinalizador, 6212. Alfa, Juliette, para o pátio 3, vai ficar atento ao sinalizador, 6212. Portugal 024, stand by 1 flight 2 clearance, Portugal 024.